Maceió, nível de voo 250, via Peruíque 58. Subida para o Caracaju, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10. O código é o 5044 e o controle em 120 decimal 8. 250 atualizado, a rota do plano, via Peruíque 58. Recolada 10, curva esquerda, Pucaracaju, a sua aí. 5044, código 120, decimal 8, controle, Renan 140. Tá correto, 6140, chama para puxa acionamento. Não, puxa acionamento, 140. Salvador, bom dia, Azul 5196, tá na taxiway Alfa. 5196, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, até o portão 08. Azul 5196. No 983, pushback acionamento, portão 5. Aguarde no 983. Aguarde na escuta. Tony 643 airborne at 21, call now Salvador departure 120.8, have a nice trip. 1208 and 643, thank you. Salvador Andes, 643. Go ahead. Crossing 2000 feet in departure. Call Salvador Departure Control 120.8. 120.8. 120.8, thank you. Salvador Andes 643. Andes 643, climb to flight level 280, radar surveillance. Climbing flight level 320, I understand. 280. 280, Andes 643. Salvador, bom dia, 6403, informação mais. 6403, chegada a Bonfi, sem identificação, chame dela de descida. Chegada bom, aqui chamaria de ajuda, Sr. Salvador, bom dia, bom no 260, caminho da mais, tomando 190 para 170. 1260, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o 070. Chegada Mari, 170, 1260. 1-0 no 4, livre descida, 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Após Itapetuna para a final ILS autorizado. Itapetuna direto para 2104. Correto, chama para posicionamento. Voo 1983, autorizado pushback acionamento, portão 05, chama para início táxi. Livre pushback acionamento, chama táxi. Voo 1983. Solo 2259 para o táxi 25, aposto 435 também. Taxa direita em via alfa, ponto de espera CM2 1895, ajuste no 095. Direita em via alfa 1895, ponto de espera CM2 1895. Quebec Serra, muito bom dia, pronto para a cópia, Serra Novembro, papapá. A Serra Novembro, papapá, nível de voo 1000 pé, sai no corredor, achei a curva direita, pistão no 7. o código padrão 0123 e o controle no 208. Quebec Serra, cotejamento correto, vai informar o PLP com a torre. Agora chame 2895 para acionamento, táxi e decolagem, ajustado no 0 no 5. Da Lima, aguarde cópia. 5595 está na minha escuta. 5595? Afirmo, 5595. Informe, Ilhéus operando visual. Está pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Ilhéus, em vez de voo no 40, vai prosseguir via Golf 677, subida Coral, curva direita, carteira 10, o código transponder é o 0275 e o controle em 120.8. Seguinte, então, autorizado 140 para Ilhéus, Golf 677, saída Coral, curva direita da 10, decola, 0275 transponder, 128 controle triple 5595. Reportaremos quando para o push acionamento parte 3. 5595, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Estamos prontos já, senhorita. Entendi que o senhor está pronto, tem livre pushback acionamento para início de táxi. Início para terão táxi, obrigado. Kilo Sierra Lima, eu solo voltando, só confirmando, o plano é para as 13 horas para Sierra November Fox Tango? 5-4, beleza, rota, ok? Dia pausa no 0-2-0. 9-1-6-1. Azul 9-1-6-1, pronto para cópia com fins? Pronto, cópia. Autorizado com fins, nível de voo 340, via Brasil Nomeia, Panin, e após conforme a roda do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5042 e o controle em 120.8. Fins Azul 9161, com fins 340, via Brasil Nomeia, Panin. Decola da 10, saída da El, Leda e Brigue, primeira curva à direita, zona 5042, controle 208, azul 9161. Azul 9161, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 9161. Iniciando, 3859. Ciente. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, Kilo Quebec Serra. 3198, bom dia, tem sempre uma informação mais, descendo para o melhor ou não, vai ficar. Tá 3198, aciona a identificação. Chegada Mari, desce o Matheus 060. CS, como 060, tá 3198, possível voltar para presente? Mantenha a trajetória de chegada. Bom dia, 6333. Autorizado plano para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Preso Luna 6, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5055 e o controle em 120.8. 360, autorizado, conforme para Congonhas. A Preso Luna 6, Preso Luna 6, BHZ Trivia. 5-0-5-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0 193, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, voo 93. Charlie Juliette, desce a 2.000 pés, autorizada a final 1-0. 2.000, autorizada a final da 10, Juliette. 1-0 no 4, chame Torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5-0-4. Chegou 1-0-4, bom dia. Gol 1-0 no 4, bom dia, final da 1-0, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, aguarda 1-0-4. O gol 1983 tem livre a decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-0 nós. Livre a decolagem da 1-0, gol 1983. Ainda não chegou nada aqui pra gente, porque o plano foi autorizado, chega pra gente com 30 minutos e liberado pelo centro em 20 minutos. Se o plano fosse dentro da terminal, já seria adiantado, mas como eu preciso da autorização do centro, então vou ter que aguardar mais alguns instantes, ok? No máximo mais 10 minutos. Tango Kilo Quebec Serra, decola aos 3-1, controle agora em 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Controle, bom dia, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, mantém as condições visuais, corredor axé, reporte para da barra. Reporte para da barra, Quebec Serra. Bom dia, Pastor 2-0, sua identificação. Chegada é bom, se desse mantém o 070. Chegada é bom, se desse mantém o 070. Agora em 1-2-0, decimal 8, bom gol. 1-2-0-8, gol 983, bom dia. Só mais um minutinho pra cópia. Solo Triple 5595 está iniciando agora o posicionamento, ok? Sente. O 397 autorizado, já para início de tarde. .207, livre descida, 2.000 pés. Autorizado, 2.000 pés, azul, 4.207. Atingiu 50, voa no 2.60. 2.60, desce a 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, voa no 2.60. Controle Salvador, bom dia, voa 983. Saída da El, passa 3.300 pés. Voa no 983, sobe ao 3.60, contato radar vigilante. Visa 360, gol 93. Zona LS, o Papa Romeo November, Charlie Juliette. Charlie Juliette, complete final, chame Torre no 1-8-9-5. 1-8-9-5. Ou no 260, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 020, limite ao lote. 020, limitado pelo localizador, gol no 260. Triple 5403, desce a 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000, 1.015, 5.403. Controle azul 4207, agora mantendo a proa 210 por mais 5 milhas, senhor. Controle UTAN 385 na volta, senhor. Prossiga. Veria a possibilidade de aproarmos o Abdubi? 9-9. Serra Lima, correto, me confirme, Pátio e PLB. 504 Arbolo, dá acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895, ajuste no 015. 983. Consiga. Solicita manter a proa 210 por aproximadamente 40 milhas à direita, devido à formação meteorológica. Sim, a gente está livre. Livre de vez, gol 93. 80 por 60, tá 3198. Consciente. Tá 3859, voo em Obidude. Obrigado, Obidude. Uno 260 vai seguir o Embraer 190, que está à sua direita. Posição de 1 hora em 6 milhas. Livra 4 mil em descida. Consciente, gol no 260. Seu mesmo que é, aguarda. 260, seu limite agora é mais 1 minuto na proa. Se perder contato, após 1 minuto você vai curvar a direita para a duna e completar a final. Consciente, mantém a proa. 1 minuto, caso falha, completa a duna para a seção X-Ray. Gol no 260. Já tá na proa de Duna, azul 407. Lambert Charlie Juliette avistado, tem livre pouso, pistão no 7, o vento 140 graus com 09 nós. Juliette. 260. Faça a curva direita, voe Duna para a final no 260, desça 2000 pés. Duna descendo para 2000, ou no 260. Então 3859, chama o centro Recife, 1288. 2288, obrigado meu amigo, bom domingo. Está 3198, desce, mantém o 050. 050, 3198. Reduza para 2109, 3198. 2109, 3198. Controle gol 983. Siga. Sobre posição de coordenar com o centro bridge, você já aceitou ali de via direita aqui da formação meteorológica? Sim, te guarde no chão. Guardando. 7, 9, Bertiali, Juliette. 140 com 10, livre pouso. Jura. Sente o quilo Serra Lima, aguarde para iniciar o táxi. Torre, muito bom dia, 5595, próximo ao ponto de espera pronto. Trip 5595, bom dia, autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-0 nós. Livre decolagem, Trip. O quilo Serra Lima autorizado, táxi. Reporte no ponto de espera da Papa. No 98 da TAM, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 020, que é limitada pelo LOC. 020 é o LOC, ó. Tá, 398. 398, converte. 094, ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, zona 094. 5403, mantenha a proa 220, limitado localizador. 220, limitado lock, 5403. Deck prossegue via Papá até o Pátio 5, Hangar da Aerostar, tenha um bom dia. Muito obrigado, Juliano. Bono 397, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Foi Salvador, Azul 4207, bom dia, agora 6 milhas a cabeceira. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguarda a autorização, 4207. Sete 38 da Gol, ação de identificação. Chegada Mari, desse mantém 050. Chegada Mari, 050, descendo 738. 3198 da TAM vai seguir a TR-72 à sua direita, a posição de 1 hora em 8 milhas e meia, livrando 3 mil pés em descida. Afirmo, tá? 3198. Trip 5403, esquerda 160 para o lock. Esquerda 160, localizador 03. 3198, seu novo limite agora na proa é 2 minutos. Perder contato, após os 2 minutos voa duna e completa. Mantém 2 minutos a proa, após direita duna e completa, 3198. Gol 983, centro Recife, 1251, Alternativa 13325. A 251, 3325, voa 983, bom dia. Já. Controle, trip 5595, decolou na sua escuta, bom dia. E a 5595, sobe a 140 na Coral, vigilante. Na Coral, 140, subindo 5595, obrigado. No 260 da Gol, complete final, turno no 895. Boa noite, 95, grato, 260. Zulu 98 da TAM, direita na proa 140, intercepta final, 2000 pés autorizado. 2000 pés, proa 140 autorizado, LS, Freight, TAM, 3198. Salvador, bom dia, Gol no 260, 2 milhas do Índia Serra. Voo no 260, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando, Gol no 260. Trip 5403, complete final, chame turno no 895. 1895, bom dia. Azul 4207 no solo aos 41, no direita 121 no decimal 9. 219, 14. Ciente, aguarde, Gol no 397. Azul 4207, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, 140 com 9, livre pouso no 10, ciente, Gol no 260. À direita, em de alfa, ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 015, o azul 9161. 9161, dia alfa, ponto de espera 1895, o Xanar 6140, aguarde para pushback acionamento. Aguardando para pushback acionamento, São 3198, completa aproximação, chame turno 1895. Uno 1895, TAM 3198, ó. Pastor 20, desce para 2000 pés, o ajuste no 015. Vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 220, limite ao localizador. Desce para 2000, mantenha a proa 220, pastor 20, sai pelo lado. Quilo Serra Lima, tenta a esteira do Boeing, está livre a decolagem da 17, o vento 140 graus, 10 nós. O trip 5403 é a torre? Bom dia, vai passar o externo, baixado, travado, visual. Ciente, é o número 1, agora para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre, o trip 5403. Na escuta, 03. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1014. 1014, 1415, mais 10 graus. Azul 4207, ingresso Juliette, portão 1. Juliette 1, 4207. Astor 20, curva esquerda na proa 150, autorizada final no 0. Esquerda na 150, está autorizado a final, pastor 20. 0, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antiga Juliette, voo no 260. Você confirma a velocidade do trip? O trip copiou? 105 nós. 105? Afirma. Obrigado. Trip 53, correção, 5403, livre pouso na 10, o vento 150 com 109. Livre pouso 5403. Botão 3198, continua aproximação, em caso de negativo pista livre, reporta na DA iniciando a remetida. Afirma, 3198. Pastor 2-0, complete final, chame surge no 895. 1895, o gol no 738, de descida 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Autorizada a final no 0. 2 mil pés, 15 autorizada a final do INS. Novo tempo, 738. 738 Campinas, nível de voo 340, via Pesoluna 6, BHZ. Conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5066 e o controle em 120.8. 340 para Campinas, autorizado via rota do plano. Apresentou 10, Bridge, saída, curva direita, Nadael, Leda, Bridge. Aciona 5066 e o controle saída 1208 para o azul 5197. Correto, chama para posicionamento. Chama daí. Bono 260, ingresso Juliette para o portão 04. Juliette 04, Bono 260. Caos com 09 nós, livre o pouso na 10. Militoso, 3098. Obrigado, colega. Bono 397, alinhar e manter a posição. 03, livrou. 5403, táxi Alfa, chame a sua Juliette. Olá, Alfa, chama a sua Juliette. 5403. Tua informação de pista livre. Guarda pista livre, 2-0. Tan 3198, solo aos 47, direita 121, no 19. 3209, 3199. Marque-se até o ponto de espera, na... ponto de espera, chame 28895. Ponto de espera, 2195. Mantém, Camilo. O gol 1397, livre a decolagem da 10, vento 170 graus, 10 nós. 3198, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Táxi Alfa, chamamento da Juliette, 3198. Salvador, gol 1095, acorde. 1095, aguarde um minuto, Copa São Paulo, Congonha. Aguarde, quem sai do pedido? Da Eule, da Bride. Da Eule, da Bride, obrigado. Trip 5403, visual com a Eva da Oceana taxiando. Positivo, 5403. Fique atento ao mesmo após o ingresso Juliette para o pátio 3. A porta Juliette pátio 3, 5403. O Oceana 6140 aguarda na planilha da passagem do Airbus da companhia para iniciar no portão 02. Está aguardando, D140. Estou 20, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado pouso para o pastor 20. Gol 1397, decola aos 49, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Gol 1037. O pastor 20 após o pouso é parte de autoridades, confirme. Afirmativo, parte de autoridade. Ciente. Gol no 0 no 5, pronto para cópia. 197, contato radar, sobe o 360, vigilância. Subindo para o 360 em vigilância, quando possível direto bridge. 7. Patrulho, Ciro Serra Lima, 15.900, poderia atuar o destino, nossa procedência 245. Gente, autorizado aqui no Serra Lima. Aí a lenda Trinity, é o pesulão 6BHZ Trinity, 067 no responder, 208 no responder. Correto, para puxar acionamento. Para o 0. Bom, 3198 vai manter posição antes da Juliette. Graças a Juliette, 3198. Passagem do Brasília da Força Aérea Lima, tem cabeceiro no 0. A porta Lima, tem a mesma, passou no 61. Estabilizado o BNS, jogou no 738. 738, completo final, chame torre em 1 no 8, 9, 5. 18, 9, 5, bom dia. Pastor 20 no solo 51, prossiga o táxi em frente, libere na Eco, via Alfa na minha escuta e reporta na Delta, aguardando para ingresso na pista, o Pastor 20. Livra na Eco, via Alfa, mantém sua escuta, aguardando para ingresso na pista, o Azul 9161, livre a decolagem da pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Livre decolagem da 9161. O gol no 738 é torre? Boa tarde, muito obrigado. Gol no 738 na final é a torre? Na final, embaixo travado, 738. Embraer da Azul iniciando rolagem, aguardando pista livre, o gol no 738. 738. O Xené 6333 mantém o ponto de espera do 10. Pastor 20, reporte na Taxi Delta. Reportaram na Delta, pastor. Gol 1738, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, gol 1738. 4-1, 2 horas e 40, alterna Salvador, V1-4-0. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 5. Índia e Alfa, 1895, V1-4-0. Livre descida em condições visuais, 1015 quilos, Serra Lima. Minha escuta até cruzar o 035 após frequência de coordenação. Zona 61 no contato radar, sobe para o 340, serviço de vigilância. 340, vigilância, vai manter um pouquinho mais a proa aí para evitar uma formaçãozinha. Afirmativo. Pastor 20, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta liberando para o pátio de autoridades, atento à viatura, follow me. Autorizado ingresso, reportará liberando para o pátio de autoridades, pastor 20. 1-7-3-8, solo 5-4, direita 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 7-3-8. Gol no 738, livrou. Gol no 738, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 5, gol no 738. Trip 5595, chama controle de Léo, 1201. 201, graças. Controle Gol no 397, tem condição de curvar à direita. Agora, se possível, direto ao bridge. Oi, bridge. Autorizado, bridge, Gol no 397. Entrando no pátio autorizado, passou 2-0. Sim, a gente passou 2-0. Qual pro ideal para bridge no 397? 231. 231, sim. Xené 6333, livre a decolagem da 10, vento 180 graus, 10 nós. Iniciando, Xené 6333. Pronto, Xené 6140. Alinhar e manter após o airbus da companhia 6140. Alinhar e manter após a rolagem do airbus 6140. O 397 está restrito ao nível de voo 220. Chama o centro Recife, 1251, alternativa 13325. Ok, restrito nível 220, centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325, gol 1397, boa. Boa. Olho 9161, vai manter um pouquinho à esquerda a saída aqui, vai manter pro sul, praticamente, perto das nações, próxima letra, Adael. Sim, a gente tá livre de desvio, 9161. Obrigado. Oceané 6333, decola o 57, controle agora 1208, bom voo. 208, grato. Controle Xené 6333, decolado, perfil transferiu. Xené 6333, contato radar, sobe para o 360, vigilância. 360, vigilância, 6333, grato. Está livre a decolagem da pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-2 nós, do Xené. Iniciando a decolagem, é 1-0. Xané 6140, decola 59, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 6140, nosso escudo. 140, contato radar, sobe para o 250, vigilância. 250, vigilância, 640, pode voar jambo? Obrigado. Ciente, voando jambo. Voando 97. Chama de táxi. 5197. Uno, alterno 3325. 3325, Uno, segunda S, ele é 35, azul 9, bom dia. Bom dia. Mike Fox, Salvador. Decolou em dia para a praia do Fox, estacionado 0242, 510, pelo Rio de Janeiro. Sente, reporte ingresso com o Redo Forte e de um Mike Fox. Colo 97, está pronto para o táxi, tem alguém de 114, 4 horas de dia, alternando Ribeirão Preto. Parque Apache, Índia e Alfa. Ponto de espera sumi 295, ajuste no 095. Parque Índia Alfa, para o lado 295, 241, 45, 49. Salvador, bom dia, gol no 260, 5 da novembro, essa cópia da autorização 370 recebida. Eu tenho pré-aprovado 390, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? 333, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 335, 251, grato. Aracaju, confirmando. Pouca Aracaju, Pouca Aracaju. Salvador, bom dia, 0044. 0044, ação de identificação. Vou ir na proa de Itap, Itap Duna, desça ao 050. Na proa de Itap, 050. Uno 260, pronto, cópia. Yeah. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58. Subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5104 e o controle em 120.8. Autorizado 370, conforme a Peruísque 58, por Caracaju, a saída 10, decola curva esquerda, 5104. O transponder 1208, controle de saída. Ou no 260, então na posição 4. Correto, chama para posicionamento. Para posicionamento. Salvador, bom dia, azul 5197, copo de espera da 10, pronto. Azul 5197, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 5197. Descida 2000 pés, ajuste no 0 no 5 no 044, reporte nacional. 2000, considerando a missão idade, então 044. Solo azul 4207, sentido as condições, cópia, Santos Dumont, 340. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340, via Pesulô no 0, subida dial, Leda Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5111 e o controle no 208. Confirmando o transponder, 5111, 5111. Ah, ok, 5111, obrigado. Correto, chamo para posicionamento. 197, bom dia. No 5197, contato radar, Sadel 340, vigilância. 340, 5197. Acho que a Fox Tempo 3000 feet, altímetro 7115. 3000, 1015, ótimo, Fox. Autorizado, chama pra iniciar táxi. Mike Fox? Escuta. Frequência livre. Frequência livre para coordenação. Trip 5367 com informação Oscar, bom dia. O 367 pronto para a cópia de João Pessoa? Afirmativo, pronto para a cópia. Autorizado João Pessoa, nível de voo no 90 via Golf 677, subida por Caracaju, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5115 e o controle no 20.8. Autorizado nível 190 para João Pessoa via Whisky Golf 66, saída Puca Aracaju, decola da 10 curva esquerda, transpondo 5115, frequência controle no 20 decimal 8, 5367. Correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento 5367. Fala Gol 1095, tem 139 a boas, 4:30, alterna galeão para o táxi. Via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2895, no ajuste 1014. Só confirmando, 130 a bordo? 139, 139 a boa. Táxi Via Pátio, ponto de espera, 1895, boa. Salvador, com 3895, bom dia, 340, Guarulhos. 3895, pronto cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos. Nível de voo 340, via peso Luno 6, BRZ, via posto conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5120 e o controle no 20.8. Opa, 3. 895, está autorizado nível 3, nível 340, Pepper Zulu 196, até a posição confirmando vai ser... Bravo Hotel Zulu? Afirmo. BHZ, Bravo Hotel Zulu, e após trilha, posso conforme a rota do plano. Afirmo. 340, Pepper Zulu 196, até Bravo Hotel Zulu, após trilha, posso... A saída vai ser a da Leia da Bridge, decolando 1-0 com curva direita após a decolagem, transponder 5-1-2-0 e o controle de saída 1-2-0-8, não, 3-8-9-5. Correto, chama para posicionamento. Afirmo. Pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Sempre boa, 1-0-4-4. Do localizer Alaska Fox Fox. Alaska Fox Fox, complete fine approach. Contact tower frequency 118.95. 118.95, Alaska Fox Fox today. Okay. Salvador Tower, morning, platform Alaska Fox Fox, 4 miles to other marker. Roger, Papa Romeo, Alaska Fox Fox, good morning, continue approach, you are the number 2 for Lady Runway 10, stand by, runway vacated. Roger, Alaska Fox Fox. Pastor 2-0, bom dia, prossiga. Vai para o plano para o Galeão, solicita a autorização. Pronto para cópia? Está autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 3, corrigindo, 260, conforme a rota do plano de voo, após o 20, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após a posição Toquinha, após conforme a rota do plano. A subida será Dael, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5052-5052 e o controle 120.8. Está autorizado o Galeão 260 conforme rota do de voo, rota inicial. A saída é a Dael. Transição Leda. Curva direita após a decolagem aqui, 7-0, o transponder 5052 e o controle 19-8. Pastor 2-0, só confirmando, a última posição é da El, Leda e após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco. Ativo, da El, Leda e após Bridge, tá copiado. Pastor 2-0, cotejamento correto, já está pronto para acionamento? Livre acionar, chama para iniciar táxi, pastor 2-0. Salve Salvador, boa, 1-0-4-4, livrou? 1-0-4-4, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, tem.